Do centro Recife, direto pro Bave. Vá pro Bave, azul 4201. Oxené 62111, contato radar, suba para o 360, saída da EL. 360, solicita por Admeta. Inicialmente mantenha o perfil 62111. Azul 4201, Recife 1251, nota 13395, Azul 4201. 251, 3395, Azul 4201, bom dia. Azul 2783 para o táxi, está com 67 de POB, com 3 horas e 30 de autonomia, alternando o Salvador. Azul 2783 para o táxi, para a saída do parte 3. Saída do parte 3, 273. Gol 1963, decolou aos 38, controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, foi. Controle de Salvador, bom dia. Gol 1963, passa a 1200, se você escuta. Gol 1963, contato radar, curva para o 360, perfil da EL. 360, EL. Azul 4958, sem restrição para 3000 pés, ajuste 1018. Ajusta 1018, baixa sem restrições, 3000, azul 4958. Quanto será? 229. Altera 2229, desça para o 050 com 2209, é número 3 na aproximação. 050 com 229, 2229. Bono 649, desça para 4000 pés, ajuste 1098. 4000 com 1018, na aproximação. Azul 2710, precisada de decolagem pista 10, o vento variável 29. 100, 240 ou a senhora quer que reduza? Pode manter, 4950. Pode manter. Azul 2703, para eu prosseguir no táxi. Gente, agora era o Nave da Gol, o azul 1783. Quando eu estou no ponto de espera, torre 1, não, 8, decimal 9, 5, ajuste na 09. Gente, quando eu estou no ponto de espera, 1895, 2853, sempre era a Nave da Gol, seguimos. 63. Aqui, aeronave que precede na decolagem, efetuando o mesmo perfil, o mesmo nível. Motivo de manter a saída do voo no 963. É. 1093, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Manter a cabeceira 1-0, colocando a cabeceira 1-0. Voltou esse comportamento do controle. Está livre de desvio, segundo 963, após o desvio, o ADAEL. E informando o motivo. Eu entendi, pessoal. Desvio, após desvio, o ADAEL ainda sob o controle. da sua jurisprudência. Confere, grata. Azul 2710, decolou 41, no controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, bom trabalho. Oceaner 6211, Recife, 1251, na Terra 1395. 251-3395, 6211. Controle de Salvador, muito bom dia, Azul 2710, decolado, se escuta. 2710, contato radar, para 190, saída Conde, na presente, vou direto Conde. Está presente, direto Conde, solicita manter 150 como nível final. Autorizado, 150. Azul 4958, desça para 2.000 pés, ajustando a 018, calibre LS, reporta localizador. 2.000 pés, reporta localizador, autorizado ILS 10, azul 4958. Iniciando redução, já. O Gol no 649, velocidade? 250. Pode manter. Bruno 963, Recife 251, na Terra 3395. 251, 3395. Obrigado, bom dia. Drone, bom dia, Gol 093, na sua escuta. Bruno 093, suba para 360. 360, 93. Azul 4958, estabilizou o localizador da 10. Azul 4958, contato radar. Correção, Azul 4958, completa 14-1895, bom pouso. Obrigado, senhora, 14-1895, Azul 4958. 1093, saída da água, subindo 360. Água 360, vou 93. Salvador, cordial bom dia, Azul 4958, estabilizou o localizador da 10. Azul 4958, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, chute de altímetro 108. Aguarde autorização, 4958. Bom, 1865, autorizado de decolagem de 10, vento variável 3, não. Decolagem de pista 10, bom 1865. Azul 2783.0 próprio. Azul 2783, mantenha quanto espera? Manterá. Voo no 649 sem restrição para 2.000 pés, ajustando a 098, voo no 649. Teste sem restrição até 2.000 com 1.018, 649. Recife 5973, Recife 330 autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida por Cajamo Caju, e Azul 1-7. 5076, transponder, controle 120, decima 8. Azul 4958, traça bastante, check frame. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 030 graus, 049. Autorizado pouso, Azul 4958, baixou e travou. Azul 1865, decolou 46, controle Salvador, 120, decima 8. Para posicionamento. Agora para posicionamento. Qual é o ASA cargo 570? Informação Gol. 410 para Recife, agora proposta ao 3.000. Vai sair um pouquinho antes da gravação. Esse reporta o localizador. Livre LS, passará o localizador, é apaixonado. Zero é a nossa hora proposta. Gente, aguarde dentro de mais 8 minutos, você está falando no sistema, confirmando o destino Recife? Afirma aqui, 410 para Recife, informação Golfo de Jato. Prepara a subida por Cajamo Caju, guardando a cópia. Não escuta. Paulo, é o Rio 59. Prossiga. Que está saindo da Conde Uno. Abaixa a ordenação. Prova Salvador, alto, conforme alto, prova de progresso, parte principal, até a posição 01, né? Autorizada até a 01. Alto, conforme alto, ingresso da parte. Uno 093. Chamar Recife 1288, alterno 260. 2260 agora. 5973? Escuta 5973. E fala que está utilizado que tinha mantido subida por Cajamo Caju. Tente manter a 5973. Já solicita puxa acionamento 5973 ali. Observando a aeronave da Azul, já saindo do parte 3 no reboque, está utilizado o pushback pronto para o táxi. Tente após a aeronave da Azul, que está em táxi para o pátio. Vai prosseguir para o estacionamento e chamar a porta para táxi, 5973 ali. Atira 2229 nessa proa, intercepta o localizador. Gente, 2229. 9. Libere primeira direita e chame o solo em 121, decimal 9. Primeira direita, 129, eu tô solo, obrigado. Posiciona 4958. Azul 4958, livrou na Record. Azul 4958, bom dia, taxi via Alfa, mantém antes daquilo. A senhora não copiou o Azul 4958, reportou? Azul 4958, bom dia, taxi via Alfa, mantém antes daquilo. Mantém Alfa antes daquilo, Azul 4958. O Chiné 6225, mantém o ponto de espera, funciona zero. Ah, sim. 5973? Prossiga. Autorizado para o feedback? Ah, sim, motorizado. Muito autorizado para o feedback, então está autorizado. Salvador, bom dia, voo no 649 final. Voo no 649, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste de altímetro no 08. Ok, aguarde autorização para pouso, 649. 4958. Observando a aeronave da Rio, realizando pushback, ingresso na parte principal, posição indicada é a 4 Romeu, que atende ao sinalizador. Está clareza 2, senhora. Azul 4958, poderia confirmar? Afirmo, 4958, como recebe? Observando a aeronave da Rio no pushback, essa posição é 4 Romeu, fica atento ao sinalizador. Observando a aeronave da Rio no pushback, a posição é 4 Romeu, ingressando no parte 3, azul 4958. Essa passa 1500, faz. 2783, contato radar, curva para 160, Cedargo. 160, Árvore 2783. Estabilizado o localizador, 2269. 2269, completa sinal, aguarde transferência. Pode. Voo no 865, na Progelefa, Recife, 288, alterno 260. 288, 260, Progelefa, voo no 865, graças, ponte A. Voo 2783, Roi direto Arbor, aguardando o Conquista. 2783, Urana Pro de Arbor, aguardando o Conquista, muito grato. Passada do 2229, torre 1895. 1895, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, bom dia. Passarei do 2229, final da 1-0. Passarei do 2229, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 6225, a linha decola imediato. A linha decola imediato. A linha mantém cabeceira 1-0, aguardando para decolagem. A linha mantém, 62. Voo no 649, solo 54, libere primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. Direita 1219, obrigado. Salve Salvador, bom dia, voo no 649, Livrão. Meu nome é Leonardo, bom dia, taxa via Alfa, mantendo da Juliette. Entendeu, via Alfa e mantendo da Juliette aí? Porta antes da Juliette. Porta antes da Juliette, tá forte chiado. Salvador, para o 5973, parte totalizado via parte índia, bom, espera torre 1 no 9, 95, ajuste no 09, bom voo. A gente já ouviu 5973, libertar, Jorge, taxia Coerção, observer a nave da Rio, taxiando para o ponto de espera, ingresso Juliette, portão 05. Juliette para o 05, vou no meio continuar. 225, decolou 56, controle Salvador 120, décima 8. 208, na 225, contrabando. Copia, e aguarda a coordenada. B670, Recife, nível 350 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, vida Puca, Jamo Caju, e a Brasil 17. Sincrono 07 na sonda, controle 120, décima 8. Então, o serviço está aguardando coordenação. A saída é a Puca, Jamo Caju. E o controle de saída 108 não conseguiu copiar o transponder. Transponder 5107. 5107. Vocês estão zero, protegimento está correto, estão confirmando. Aguardando coordenação do nível 4-0. Não, a gente vai agora no 4-3-5-0 mesmo, sem problema, tá bom. Deixa eu fazer o posicionamento. Tá lá. Salvador, Rio 5973, pronto. Rio 5973, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha e mantém 5973. Vou puxar aqui, né? S3, autorizado o impacto. Camarada. A nave 225 tem restrição para 380 na proa de Elefa. Elefa subindo 380, ou chame a 225. Solo 58, libere primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. 219, primeira direita. 2229. Nave mantém o nível 150, chame controle Aracaju 1203. Bom voo. Passarela 2229, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2229. Rio 5973, autorizado decolagem Pisco 10, vento 030 graus 5973, decolado aos... Rio 5973, decolou 01, no controle Salvador 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. 12. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, contato radar, suba para o 330, sai da PUCA. PUCA 330, 5973. Bom dia, Brasília, nível 360, decolagem da 1-0, curva direita, subida Arbor Elefa, e Airbus 1-7, 5-1-0-4, transponder, controle 1-2-0, decimal 8. 1-7, está autorizado para Brasília, nível 360, Airbus 1-7, aerovia, decola 1-0, Arbor Elefa, transponder 5-1-0-4, controle 2-0-8-0. Eu tenho certificado de preparamento. Entendi. E o 5973, vou direto Jamo. Direto Jamo, 5973. O Xamé 6225, o Xamé Recife 288, a Terra 260. 288, 260, bom trabalho. Poderia confirmar? Poderia confirmar se a gente quer abrir a alternativa? Ah, pois estamos com 3, autonomia também 3 horas e alternamos aqui, é Salvador. Esse setor está autorizado via parte 15, ponto de espera do Rio 198, decimal 95, ajuste na 098. Vai chamar então o posto de espera, a torre 318-95. Aqui. Bom posto. Bom trabalho. Só conseguiu mandar a espera do espera? Foi copiado a 9970 com a Betelizina? Federal 9970, Fábio Teresina. Afirmativo. Teresina, nível 320, autorizado. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Momo, Cogbo, Nemin. Viapa, Zulu 2-0. 5-1-1-5, transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Nível autorizado. Nível 320. Cuidado 320, Teresina. Agora vai fazer uma foto com a primeira esquerda. A zona segunda, a zona 5 e com a 320. A zona 320 é correto para posicionamento. A próxima, a zona 320. Bom dia, Placado 6570. Aproximando, eu posso esperar o negócio. Alphacago 6570, autorizado a alinhar e decolar 5-1-0, via 340, grau 029. Autorizado a alinhar e decolar para o Alphacago 6570. E o 5973, Recife, 2685, alterno 2545. 12625, 2545, Recife, 5973, bom dia. E o 5973, frequência 1-2685 e alternado 1-2545. Confirmando 1-2685, 1-2545, obrigado, bom dia. Chicago 6500, decolou 08, controle Salvador, 1208. 1208, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Chicago 6570 no perfil da PUC. Avisa 6570, contato radar, suba para o 350, sai da PUC. 350, no perfil, Chicago 6570. Para o táxi federal 99770, 4 a bordo, 620, São Luís. Em 9970, táxi via Pati, Índia, com certificado do Rio 118, decimal 95, ajustando a 098, bom bom. Pati, Índia, 1895, com o chamado ator. Obrigado, senhora, por nos ver, 9970. Torre Salvador, muito bom dia, esperar 9970, está próximo no ponto de operação. Federal 9970, autorizado a alinhar e decolar de 10, vento 340 graus, 039. Autorizado a alinhar e decolar da 10997. Alistamento 170, Recife, 1285, a terra 2545. 2085, 12545, muito bom dia. Federal 9970, decolou 1-3, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, responde a vez. Patrulha Ivan, agência Federal 9970. Federal 9970, contato radar, suba para o 320, perfil da mão. CSV para o 320, perfil da mão. Principalmente o Momo, Federal 9970. Obrigado, Momo. Solo para o pushback, acionamento 3517, a posição 08. 3517, autorizado o pushback, acionamento. Chame táxi. Autorizado, chame táxi. Solo Salvador, bom dia, voo 9719 para autorização Guarulhos, nível 360, questão SP10, né? Consiga. Será que é possível coordenar o 360? Guarde. Fortaleza 410. 9811, número 2 para cópia, prepara a saída Momo de Lube. Momo de Lube, ok. Obrigado. Mais seguro. 1759, Guarulhos 360, pronto cópia. Pronto. 1759, autorizado Guarulhus, veículo Zulu 10, após Taubaté, nível 360, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5123, controle 120, decima 8. Gol 9759, autorizado Guarulhos, nível 360. Zulu 10, Taubaté, separado 10, para a direita, Dael, Leda, Motiva, acena 5123, contra 208, Zulu 1759. Número 759, protegimento correto, no portão 9, reporte para o pushback acionamento. Paulo Macorria, passeio 2223, tenta hotel. Passeio 2223, bom dia, informação em curso à Índia, prepara a saída Arbor, elefo número 2. Boa noite, formado do governo, capa 2223, obrigado. 19811, pronto, com a PC. Afirmativo, prossiga. 19811, autorizado Fortaleza, via Peruísque 50, após conforme rota, nível 390. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição de Luver, aciona 5075, controle 120, decimal 8. Afirmativo, 9811, autorizado Fortaleza, nível 390, upper 50 após conforme plano, da cola da 10 com curva esquerda, saída Momo, transição de loop, 5075 transponder, 1208 controle. 9811, cotejamento correto no PAT 3, reporte para o pushback acionamento. Chamarei, obrigado. Passarela 2223, Vitória da Conquista, pronto cópia. Sim, cópia 2223. Passarela 2223, autorizado Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, elefa, aciona 5116, controle 120, decima 8. Autorizado 8-0 do plano de voo, decola da 10, direita Arbor, elefa, conforme rota do plano de voo, 1208 é o controle, e aciona 5116, posição é a 12, pátio 1-2-2-2-3, patrão. Passeio 2-2-2-3, protegimento correto, na remota 1-2 do pátio 1, reporte para o chibé do funamento. Passeio 2-2-2-3. Fala para o táxi da 3-5-7, aborda 1-7-5, alternado é Campinas com 3 horas 30 minutos. Então, 3517, autorizado táxi via pátio 1, 15 até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 019 agora, como vou. 019, a gente segue pátio 15, ponto de espera 18, 95. Salvador, voo 9649, está na posição 5, 5 da formação hotel para autorização de tráfego, porto seguro. Voo 9649, formação Índia, autorizado Porto Seguro, via Peruísque 50, após conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Dael, Leda, Bidev, aciona 5130, controle 120, decimal 8. Seguinte, autorizado 360 para Porto Seguro, via Upper Whisky 50, após conforme rota do plano de voo, decola da 10 com primeira curva de direita, Dael, Leda, Bidev. 5130 é o transponder, 120 o outro controle, gol 1649. 649, planejamento correto no portão 5, reporte para o postilete de funcionamento. Fortaleza, voo, no meio avançado, André. Salvador, Rio 9819 para acionamento da posição posterior. Rio 9819, autorizado acionamento, reporte para o pushback. Valeu, pushback. Salvador, bom dia. Azul 4234, cliente da Índia, para autorização, retífico. Azul 4234. Índia, confere, autorizado Recife, via Pizulu 17, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, transição Caju, aciona 5127, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 350. E ao Pizulu 17, decola da pista 10 com curva esquerda, saída da PUC, transição Caju, transponder 5127, controle 120, décima 8, azul 4234. Azul 4234, protegimento correto no portão 1, no reporte para o pushback acionamento. Boa tarde. Sono do 1759, portão 9, pushback acionamento. 1759, no portão 9 autorizado, reporte táxi. Sim, reporte táxi, 1759. Golfo Rosca, bom dia, informação Índia, confirma a pista que decola e o pátio. Golfo Rosca, autorizado Barreiras, conforme rota, nível 100, decola da 17, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Momo, transição VATAC, aciona 5111. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Eu acho que eu já vou visão na roda. Gente, na base o PLB. Lógico, acompanhamento correto para acionamento de táxi, chama a torre 118 decimal 95. Bom voo. O Rio 597, perdão, 9811, pronto para o pushback. Rio 9811, autorizado pushback, reporte táxi. Autorizado, chamarei para o táxi, 9811. Tan 3517, decolou os 25, chama o controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Bom dia. Tan 3517, contato radar, sua para 360, Fedargo. SV para 2000, ajuste 2019, está livre LS, reporta localizador. 1759, autorizado decolar, vento calmo com 2 nós. Vem livre alinhar e decolar, 190, gol 1759. Ilha Serra confirma voo Manati? Sim, de hotel de Ilha Serra, autorizado Manati, o número 10, decola da 17, primeira curva à direita, segue corredor Axé, aciona 01135. Controle 120 decima 8, torre 118 decima 95. Hotel Juliette Serra, acontecimento correto, confirma para o Alberto? Gente, hotel Juliette Serra, para acionamento de táxi, torre 118 decima 95, no voo. Hotel Juliette Serra, 09. 5 alguma chance de voar elefa, querida? Autorizado. Obrigado. Direcionar, chama tanto pro táxi. Pesado, bom, 092. Rio 9811 para o táxi, está com 02 a bordo, alterna Teresina com 3 horas de autonomia. Rio 9811, autorizado táxi via parte 1, Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 019. 19, livre táxi, ponto de espera 7895 via Pátio. 759, decola 31, chama o controle 120.8. 208, uma boa. 759. Controle. Tomador, bom dia, com 759. Processo chegou meu controle, está em contato, radar, prossiga como autorizado. Ok, Dael, Leida. 759. O senhor autoriza direto Leda? Ou direto Mótima? Oi, Leda, após Leda Mótima. Ok, Leda Mótima, obrigado, 759. Chama para ingresso, Hotel Juliette Serra. Eu cresci 7, passou o nível 150, chame Recife 288. 288, bom dia. Boa. Chame para o Tá, chama para ingresso. Capatango Golfo, que lógico. Oi, Salvador, bom dia. Rio 98 no Uno, pronto. Rio 98 no Uno, mantenha o ponto de espera. Aguarde. Precisa de chamar a caixa 2223 para frente. Autorizada a linha e manter. A linha e manter, 989. Salvador Azul 4234, gate 01, para puxa de estacionamento. Azul 4234, autorizado de estacionamento, chama da taxa. Chama da taxa Azul 4234. 121, decimal 9. 29. Botão 5, autorizado, estiver estacionamento, chame no melhor centro de controle do Nordeste, está autorizado o voar módulo. Apreciei that, my friend.